950 do estado por autorizado 10, 1950 graus, 139. Repouso 10, 950. Papá Romeu, se a água fresca do sol com a palca do azoto, não lembro as coisas da posição de 12 horas. Please. tem coordenação com o espaço de Vera Cruz na frequência Lima? Sim, tive uma mais forte frente, mantenha 100 regras de voo visual, autorizado em direção ao litoral sul de Salvador, é poste visual com Serra Luiz e Delta Lima. Da noite, boa. Só um índio é com alfa, prossiga. A gente mantém as 100 regras de voo visual, ajuste na terminal para referência na 020 e frequência livre para autorização com os tráfegos locais de pouso em Vera Cruz. Fone Romeu Vitor, Romeu, prossiga. Gente, Romeu, Vitor, Romeu, passo o caixa para avisar. Que mantém sem regras no visual, ajuste na terminal para referência na 020, a espaço aéreo Golf tem frequência livre para alta coordenação e pouso em Vera Cruz. Decreta Foxtrot, desça para 3 motéis, ajuste na 020, mantenha a prova de Pelu até o Pelu Zona para sinal ILS Oxtrain, pista 1-0. 3-0-3, adição a 020, após o Pelu, vem para a Tama Foxtrot. Mais Foxtrot, tem os comandos estacionados? Sente. Não, acho que decolou a autoridade para o número 7, não tem o 4 em Vera Cruz, não deu os nomes. Visual com campo, Papo, Alfa Romeo November, Oscar Whiskey. Sorte passando a vertical de Luciano. Reportará na vertical da Seasa, November, Oscar Whiskey. Salvador, bom dia, ajuda o Sorte, chamado de Oscar Whiskey. Juliane, manter a 2759. Marina, senhor 10, 2759. Sinema 333, decola 232, no controle do Salvador, 10, 208. 08, bom dia, 6333. Como helicóptero, agora com posição de 12 horas, na dúvida de milhas, com rumo oposto, mantendo 106. Lima, mais Foxtrot, informa o Bravo November 2 Papá, posição de 12 horas, no aviso de milhas com rumo oposto, mantendo 1,96. Oi, Salvador, Xanã, 6333, bom dia, boa tarde. Oi, Salvador, Xanã, 6333. Linha 333, contato radar, ativa de sedação, volume nível 360. 360, possibilidade de morte, vã? Negativo. Após está autorizada presente, salvo, 6333. Salvo, obrigado. 19150, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 12685, 9150. Ah, tudo bem. Então, não, fica visual com o helicóptero agora, posição de 2 horas. Oi, Salvador, na vertical da Casa, visual o campo, November, Oscar Whiskey. 7 November, Oscar Whiskey, continua a aproximação puxando 7, agora de autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, November, Oscar Whiskey. Boa tarde, desço para 4.000 pés, via chegada Balmão de 1, ajuste na 020, controlada as restrições de velocidade. Vital LF, Salva 0, Vitor até Foxtrot. Repassamos o Vitor até Foxtrot, chame pelo Salvador, frequência 1.8.95. Vitor até Foxtrot. Alô, bom dia, boa tarde, Papatango, Vitor Hotel Foxtrot, final ILS, soma zero. Gente, com muito vontade de todos, Vitor Hotel Fox. Qual o nosso teste? Chama que será o número 3. Ajuste na terminal para referência na 020, ajuste nos corredores visuais, na prova de Paris, reporta ingressando no corredor isolado. Oi, reporte para o cancelamento. Mas eu falo na presente. Sim, da presente, cancelado às 3.6, abandona a final da 1 agora com curva esquerda, inicialmente mantendo 1.500 pés. O que é que faz com você? Eu sou da Arboruna, nível 340. Pode vir a Arboruna, 340, 2759. Atacando o que o meu Oscar controle. Eu tenho também umas aeronaves ultra leve, próxima a Vera Cruz, mantendo 1.6 agora, não estão na escuta do controle. Estou aqui no meu Oscar, 1 minuto para outra vez, fora da barra, de frequência livre para auto-coordenação com os tráfegos. Poste nacional, zona 7, com base pela direita. Pode lá, roda, pode lá. Vou chamar o Xanem 62, 13, pode estar no lugar, pronto? Xanem 62, então 3, autorizado ali, manter. E mantém 62, ok. Mantenha o setor do Ceasa em espera a 1.502. Vou pegar a Ceasa a 1.502, 1.502, zero Ceasa. Na M2, na 3, decolagem autorizada, no 0, no código 0 graus, 1, 2, 2. Decolagem, M2, na 3, na 3. Na qual foi o sal prático para o acesso? Está no sal agora. Oi, senhor. Com o Luiz, que é um solo 238, com a sua manha bata. Ok, libere direita na taxiway Quebec, realize backtrack e mantenha a posição no taxi de fora, aguardando para prosseguir. Ativo, libere na Quebec, ok? Seu contrato com a nacional da 17. Papai, uniforme e a placa? Claro, vou tratar o Fox Trot. Relaje, pista livre. Oi, ingresse no corredor da FIM após o través de Paris, ingressa no corredor interlado. Índio é qual? 2-9, chame o controle, 9-0, decimal 8. 2-0-8, 6-2-3, volta. Tinha 1.500 pés no Índio Eco. 3-0-4. Afirmo, Vitor, Hotel Foxtrot. Vento 1.40 graus, 1.29, pistinha 7. Repouso, Hotel Foxtrot. Autorizado de chegada, boa noite, 1, mantenha nível 1-2-0, guarde do 5. Patrulha Salvador, Xanamé 2-1-3, boa tarde. Xanamé 2-1-3, boa tarde, contato radar, Silvia Freda, salvo 1-2-3-6-0. Salvo 1-3-6-0, pode valer, não, 6-2-1-3? Autorizado salvo, 6-2-1-3. Autorizado salvo, 6-2-1-3. Xanamé 3-3-3, chão centro Recife, frequência 1-2-5-1, alterna 1-2-3-8-9-0. 6-5-1-2-3-8-0-6-3-3-3, boa tarde. O Índio Eco Alfa vai ingressar no corredor à sua esquerda. O corredor da FIM, após o través de Tarifa, ingressa no corredor interlado. Através de Tarifa fica à sua esquerda na Pro 045. Perfeito. Eu prosseguir até agora do novembro das Cruz, ok? Tá, você está liberando agora o Quebec. Você prossegue como número 2. Gente, mantenha essas regras de voo visual, 1.500 pés, fique atento à aeronave Mike Charlie Juliette, um Bravo Hotel 6, agora sua posição de 1h20 com o mesmo rumo. É, controle só, traverso Paris, conta só. Seu Romeu mantém a prova através de Paris para ingresso no corredor Interlagos, ajuste na 020. 020, foto Paris, corredor Interlagos. Com 2 e 9. Passa na 4-0 com 2 e 9, obrigado. Está avistado que voasse anteriormente está à sua esquerda na Pro 040. Positivo, a senhora autoriza a gente voar a Pro da rotatória da presente, né, tá? Não, negativo. Ingresso no corredor de Interlagos e aguarde a transferência de comunicação. Positivo, pronto, uma tenda por lá e na frente do separado. Quanto possível a Pro da rotatória, está ingressando no Zero, falta ingressão no Interlagos. Ninguém é qual tem condição de manter o número 10? Um aí, certo, para o Eco Alfa. Se você mantém o número 10, ajuste o 1020. 1020, viu, certo, Eco Alfa. AVD-759, chame Santo Recife, frequência 128.8, alterna 135.3. 288, alternando 353, AVD-759, obrigado, boa tarde. O Romeu está visual com a aeronave agora com a posição de 1 hora, 2 minutos. Estilão, está visual. Sim, fique atento na porta visual. É, sempre depois para visual, visual. Sim, está batendo com o Vitorino de Juliette. Leão, 1140 graus, 1-0 mais. Aferenciado, aqui é 147, Maria de Val, com pistão de 7. A 304 desça para 2.502, ajuste no 020, autorizada a chamar um procedimento de alerta ok, informe estabilizado. 5945, continua a via chegada, desça para 4.000 pés, ajuste no 020. Sobe 5945. Você acha que a semana está aqui remetida, confere? Afirma, senhora, o que acha? Serão quantos? Apenas um. Ok, gente. Derivado está aqui remetida, pista 17, vento 140 graus, mas era mais em Agonfésica. Autorizado, TGL, pista 17. Tiago Fiosca. Sapatango Vitorino Juliette, decolada 244, chame controle Salvador 1208. 1208, tudo bem. Sacola. Ok, grato. E papai uniforme, índio ao qual para o controle? Precisa, papai. Mantenha certeza para a voz de Paris em espera, ou no meu pé, ou número 4 para pouso na pista auxiliar 17. Vai se bater no Traverso, quem espera o Eco Alfa 4 para pouso? Correto, o Traverso se protege, também o Traverso agora a sua posição de 12 horas, 5 milhas e 1 novo torneio. Silêncio, Eco Alfa. Correto, onde 11 horas, 5 milhas, mantendo no meu país nos corredores da Intercept. Na 3804, informo o Traleve, mantendo o número 10, posição de 1,05 milhas, não interfere com essa aproximação. Está 3804. Papai, informo Romeu, Vitor Romeu, previsto espera na rotatória, no 1500 pés, com curvas pela esquerda. Ok, vai dar uma revisita a velocidade, Vitor Romeu. Na 3804, está 2,05. Terceiro 4, como é o controle? 4. A gente não está recebendo o cotejamento. Foi bloqueado, cara. Autorizado 2.000 pés em forma estabilizada. 2.000 pés, vem por 134, está 3204. Canal 6213, chame Centro Recife, frequência 1251, alterna 123, decimal 8. 351, 238, na 2131. Desvios, qual o programa que eu faço? Era 5945? Desvios? Aqui, uma proa aqui, 5-4. Gente, foi autorizado a descida para 4.000, faço era 5945. Sinal 6213, chame Centro Recife, frequência 1251, alterna 123, decimal 8. Tem a 2.1 para isso? Sabe, né? 3.204. A 3.204, 804, chame sua frequência 198 no sinal 95. 198, 95, boa tarde. Eu vou tomar 1.503, vai manter 1.510. Vai voltar para 1.510, eu vou tomar 1.510. Corre na TR-47, prossiga para a medicada fora de estação, com o início espera com curva à esquerda, evitando o eixo de aproximação no final da pista 1.0. Agora, desculpa, se você não me engano. Para o cruzamento da do colégio da pista do Luto. 28, o Yango Bravo. Comandora, Papa Uniforme, Romeu, Romeu, Seara. Frente, Papa Uniforme, Romeu, Romeu, autorizado ao final da 17, agora de autorização de pânico. Cancelado as restrições de velocidade no chão. Cancelado as restrições de velocidade, boa, Nós estamos aguardando o recalço. Autoriza o cruzamento do eixo da pista 10 para ficar próximo à pista 17 para pouso? Afirmo, afirmo. Thiago, só está agilizando a autoridade da presente o cruzamento da final 10 e as instruções para prosseguir com tudo. Autorizado o cruzamento do eixo da pista 10, Thiago Fiosca. Que isso vai realizar mais 360, é isso? Negativo, vai ser pouso final. Ok, desconsidere a autorização, inicialmente mantenha a espera na vertical de ponta com tráfego ingressando agora no novo final na 0. Mantenha em espera sobre a vertical de Itapon, com o Thiago Fiosca. Manterá a espera com curva à direita em Itapuã, Thiago Fiosca. Entra a Eco Alfa, autorizado, pouso 17, 130 graus, 12 anos. Caraca, autorizado, Eco Alfa. 935, chame para o Salvador, frequência 198, decimal 95. Autorizado, 935. 1396, desce para 2000 pés, autorizado, final de LS, sem informe estabilizado. Brasil, SP, informe estabilizado, boa, 1390. Gente, continua a aproximação agora de pista ali, só uma hora depois eu tenho engraçado pra ele, seu relógio. É, gente, seu solo foi 5-9, confirme o pátio. Ok, libere a direita do táxi Papá até o táxi. Quatro sete mais cinco decolagem autorizado, pista na zero, na três graus e 1-2-10. Já cruz para Salvador, estacionado do Rio. Sim, desculpa, informe Alfa Papai, informe, acione o código para responder 0131, mantenha-se em regra de voo visual, no pé, ingresse no corredor da FI, e após o travão de Paripe, ingresse no corredor interlagos. Sucesso no corredor Bonfim, após Paripe, no corredor interlagos. O 0131 é o transponder, Alfa Papai, informe. Correto. Gente, esse é o Augusto, acho que efetua o cruzamento da final, ele está guardado a base da Bianca e agora as instruções para ingresso na final do 17. Bianca, cruzamento na reta guarda do Bianca, guarda as instruções e encerra o tráfego. Xané 63, 56, informação de tráfego, à sua direita, Charlie 150, vai realizar o cruzamento de eixo da guarda da aeronave, fogo autorizado no 30 graus, no 3 graus. Chan 4795, decolado 01, chama o controle número 0198. 208, controle 4795, boa. Controle Salvador, muito boa tarde, da 4795. Chan 4795, boa tarde, contato radar, sua via saída Arborona nível 360. Afirmativo, via saída Arborona 360 de nível 4795. Alfa, papai, informe, tem condições de voar para o travão de Paripe, é presente? Na presente, travão de Paripe. Aproximadamente para o 055. 055, Paripe. Joga uma turma no pé, Alfa, papai, informe. 1396, informo tráfego posição de 10 horas 4 milhas com o rumo norte. Tipo de equipamento é o Romeu Vitor 09, mantendo 1 minuto aí nos corredores visuais pelo lugar. Boa, 1396. Ciente, azul 4167, autorizado a manter, pista 10. Tiago, você acha que tem condições de uma base curta para pouso na pista na 7? Afirmativo, Tiago, voltando. Conforme, reporte no final. Reporte no final, voltando. Canal 356, na sala 03, libera a próxima direita, vita que o Fox Trot, 1-2-1-2-9. Azul 4167, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 norte. Vento decolagem 1-0, 4167. Serra Golfeóis, que é avistado com os autorizados, pista 1-7, 1-3-0 graus, com 10 metros. Vento pouso 1-7, Serra Golfeóis. Romeu Bravo, não é Bravo como conhecido do controle da emissora para reportar. Em frequência livre, já é presente para a autoconfederação. Com 1396, acerta final, agora visual 1-0. Com 1396, chama-se o Salvador, frequência 1-9-8-9-5. 2-9-5-9. Salvador, é o voo 1396. É o voo 1396, intercepta final, visual longa. Sente na 396, continua a aproximação, aguarda a utilização de prova. Guarda. Azul 4167, do comando 05, chega o controle 1-2-0-2-8. 308, 4167, boa. Tchau, você acha que a sala 05 abata? Pode tirar que autorizado e reporte pista livre. Azul 4167, passando a vista em casa. 4167, contato radar, segundo saída, São Bruno, nível 320. 320, São Bruno, 4167. Papai informe, voo para Tiago, antiga rotatória, reporte de visão com campo. Hoje é Seasa, reportarei visual com campo e informe. Goma 396, avistado por autorizado, 1-3-0 graus, 10 mais. Thank you. Pequeno desvio, Soma 7, pode ser? Fazer 4 horas, 67 desvios, 4 por 4 meses? Os dois primeiros já fiz. Mais os 3 segundos, volta a rota. Todos os desvios, 4 horas, 67, até o juiz que tiver condições, está autorizado para o desvio. Pode ser, beleza, muito obrigado. São 4715, chame centro em CIF, frequência no 128.8, alterna 135.3. Estimativa centro em CIF agora, 1228, alternando 1353, da 4715, uma boa doença. Alô. Alfa, papá, uniforme visual, com campo. Alfa, papá, uniforme, para ingresso no circuito de tráfego, chame pelo Salvador, frequência 1185. 1185, graça, boa. Santa Romeu, Zulu, Delta, Papá, para o Cigano. Papai Uniforme, Alfa, Papai Uniforme, para o Cigano. Na posição rotatória, visual com campo. Sente, utilizado final da 1-7, igual a utilização de pouso. Confirme o pai. Final da 1-7, aguardando a confirmação com o pouso, é apenas uma cinta. Ok, sente. Confirme, foi uniforme? Ok, autorizado final da 1-7, agora utilização de pouso, o alto está para o uniforme. Só na final, da 1-7, ó, para o uniforme. Sua 67, mantém o perfil de saída elevado. Decolagem autorizada, pista 1-0, 1-3-0 graus, com 1-2-9. Torre Salvador, agora 4-4, Oscar Down 0 próximo, boa tarde. Bom, 1-3-5-4, faz o laje da Airbus, autoriza o primeiro mantém. Ali mantém, é o 4-5-4. Papai Uniforme, avistado, autorizado pelo pista 1-7, 1-2-0 graus, com 1-2-9. Autorizado, e Colagem 1-1, chame o controle 1-2-0, 1-8. 1-3-3-6-6, contato radar, se dovi sair da MOMO, nível 370. Bola 4-5-4, decolagem autorizado, pistola 0, 1-2-0 graus, 10 nus. Colagem autorizado, bola 4-5-4, está bem. 2, Salvador, bola 0-3, quanto será pronto? Autorizado, Lério, mantém algum 2013. Torna 1, 2, 3, vê se não é 8, 0. Aprenda 67, afirmativo. Chama centro de Recife, frequência 1251, alterna 1, 2, 3, vê se não é 8, 0. 1, 2, 3, 0, Roma 454, decorário de matriz, no controle no visual de sinal 8. Contato radar, subavia Fernando Barona, nível 360. Virar por, para o 360, com 454. Exato, vamos lá, controle. Desça para a aula 1506, para ingressar nos corredores visuais do Salvador, ajuste no 09. De manter a coordenação bilateral na frequência livre? Sente. Gol 2013, decolagem autorizada, pista 1013 graus, com 1,09. Saúde para Salvador, acionado código 0,92. Mantenha sem regras de voo visual, ajuste na terminal 1,09, vou direto para o trajeto de Paripe, para ingresso no corredor Interlagos. Reporte retornando à prova de pelô. Cara retornando pelô, voo 1255, obrigado. Oi, boa tarde. Salvador, voo 2013. Voo 2013, contato radar, se você andar barulho no nível 3, mais 0.